do Mafia 2 é foda. Mas foda é saber que apertando Shift em Photoshop e clicar num ponto e no outro da tela, ele faz uma linha reta, mano. Sabia não disso. Sabia não, mas... Tá dando um tutorialzinho que eu vi aqui. Fala, fala. Fala alguma coisa aí. Fala. Fala. Fala. Fala. O que, é que a gente fala, mano? Sei lá, mano. Acho que é um podcast de verdade. Começa apresentando aí. Pode o Wrestling. Pode o Wrestling. Certeza. Pode o Wrestling. Wrestling. Triple H pra ganhar. Quem é Triple H, mano? O irmão do Undertaker. Não é. Filho do The Rock. Tudo parecido, impossível, né? Aquele gordão. Qual é o cara que solta Samuano. Poder? No videogame tinha um cara que soltava poder. Undertaker. Ele solta poder no original? Claro que não, né? Sei lá, mas tudo mentira mesmo. Toma. Sim, ei, PH, foi contigo que eu falei sobre aquele jogo lá, né? O Samurai Western. Sei não. Aquele do samurai no mundo lá do... Ah, sim, tu falou. Ei, saiu um filme aí doido. Warrior. Ah, mas é de MMA, né? Wrestling não. De Wrestling tem o The Wrestler, né? Que é o lutador. Mickey Rourke. Cara, todo Mickey filme Hulk. De luta. Cara, isso vai ser lutador. É quebrar aí o copo, hein? É muito foda esse filme. The Run Gen. Eu assisti. Fala uns negócios assim, bem bacana, né? Sobre como é que acontece lá o negócio. Pois é, os caras se fodem de... Uma arma farpada, mano. Doença. Que doido pra tudo. Eu não gosto, mano. Que porra de imagem é essa aí que tu mandou? É do Samurai Western. Samurai Western? É pra PS2. Já jogou God Hand? Não, só vi. Joguei bizarro pra caralho. God Hand, eu joguei a primeira fase, mano. Tá tipo um cara na cidade de Western mesmo, né? Só que no presente. Aí chega no chefe, é um demônio, mano, que sai de um cara que tu mora. Mas o God Hand, né, no tempos atuais, não? É, mas não tem alguma cidade dessa abandonada, né? É a última chefão, o primeiro chefão, tu mata um cara normal, aí de nada são demônios. Foda é o último samurai. Opa, é. Foda do caralho, mano. Tom Cruise. Tom Cruise é Deus, mano. Tom Cruise é o Snake. Snake é o Kurt Russell, mano. O grande novel. É o Snake Plissken. Eu botei Tom Cruise Snake, apareceu. Você quis dizer Tom Cruise Naked. Vou salvar isso aqui, ó, mano. Preciso tirar print, doido. Pior que é mesmo, ó. Eu vou ver se não. Não aparece não, só se eu clicar, né, mano. Se eu clicar aqui, vamos ver. Ah, Tom Cruise é foda, mano. Safe search desativado, hein. Nossa. Oh, watch out. Ei, pega isso. Mulheres peladas. Caralho, tem um Tom Cruise aqui, eu acho que não é ele não. Isso vai pro ar, macho. Isso tá indo pro ar? É fake. Isso não vai sair na edição não. Tem um aqui que é fake. Tem um cara com o pau de fora aqui, mas não é ele não. Conheço o pau dele. Isso vai entrar na edição, por favor. Tem um outro filme aqui que tem o Tom Jane pelado. Ok, mano. O que tem a ver o Tom Jane, mano, com o Nicolas Cage? Aí tem aquele pegando uma mulher, aparece só um pedaço da bunda dele. Tem aquele de cueca. Tem aqui outros fakes, que não é ele. Sabe? Porque ele já... colocaram a cabeça dele no corpo. Como é que tu sabe, pega? Não sei, mano. Não sabe porra nenhuma. O meu Tom Cruise nunca posaria no... Esse não é meu Tom Cruise. Pá, pá, pá. 50 por 1. Ah, pô, eu tenho que fazer o slide aqui, doido. Fazendo aqui, ó. Sai, acabou de entrar no Facebook e disse que não ia. Tava fazendo negócio nenhum. É que porra de excelente. Ainda bem, né? Nossa, todo dia eu tô me ouvindo esse puto. Ei, pegar. Tu sabe como é que faz uma curva no Photoshop sem uma curva fácil, que nem no Shift? Curva não existe, não. Se fosse no Paint, era bem melhor. É só uma batalha. No Corel assim. Eu sei, hein? No Corel eu sei. Mas eu tô fazendo Photoshop, mas. Mas eu tô desenhando, tô vetorizando. Eu sei no Corel. Acho que no cu. Eu preciso fazer eu preciso pintar um desenho, aquela tirinha lá que eu fiz, ó. Que tirinha? Que tirinha? Aquela Tom Cruise do Big Brother Behold. Ah, sim. Em breve. Postarei no Facebook agora, Tom Cruise Naked. Ei, mas tu sabe mexer. Dá spoiler não, mano, dá spoiler não. Tu sabe mexer nessas pentu do Photoshop? Qual? Pentu. Nunca mexi, não. Sabe, dá pra fazer curva, né? Mas é curva complicado, mano. Tu quer fazer o que no Photoshop? Curva. Pra quê? Que importa essa? Não, mano, um desenho aqui que é dois caras numa arena. Aí arena, né? Porra, não tô mais sabendo com essa borra, meu. E pega aquele negócio de tirar ruído, é legal mesmo. É, vamos sabendo usar. Ficou só filé. Snake! Snake! Acabou de calar. Na trilha sonora aqui do Mafia. Vocês falando, parece que a gente tá conversando num bar. Passa pra mim. Que eu boto. O cara aqui. Tá música do GTA. Mas... Tô sem busca, eu tô com... Quase música normal. tem música de wrestling, né? É mais legal, mas você não vira. Música de wrestling? Como assim? É tipo, o Thiago, tem uma galera. Já que você escuta música de videogame. Aí, ó. Quem quiser música boa aí. Jazz. Não, não quero. Não, não quero. Jazz de branco. Então não é bom. É, mas tinha muito jazz de branco, mano. Ah, é, lembrando disso, o Lucano passa um negócio legal do invasorzinho, todo no Pirate Bay. Puta, mas... Pô, Deus, só pagando o travinho. Ei, tem que botar a melhor parte, é, do não, do a parte texto. Mais importante. Vou botar a melhor parte. Vou botar o primeiro parágrafo, que é o mais legal. Beleza, onde foi que eu salvei? Holy shit. Holy shit. Tração, célula, concept, narrativas, linha do tempo, fonte. Cadê essa porra, mano? 20 cigarros, tá aqui. 20 cigarros? É o nome da história. Ei, PH, tem uma musiquinha legal, mano, do West. O cara entra com Motorhead. Só pode ser bom. Não é o West, né, mas é Motorhead. Pois é. Se liga aí, ó, no primeiro parágrafo. Não, mas mas fizeram a música só pra ele. Qual o nome da música? The Game. The Game? Ah, essa música é massa. Se liga no primeiro parágrafo aí, ó. The Game, né? É, esse daqui, ó. Aí, ó, primeiro parágrafo. Também é The Story. É meia noite de sábado. Estou em um bar imundo, em uma parte imunda da cidade, com pessoas imundas em volta. Du toca disco, está saindo blues, o tipo de música que combina com a situação que estou passando agora. Parece que essa máquina de riscar ciclos pretos está lendo minha mente, trazendo todos os sentimentos de solidão, culpa e infelicidade que me prende. Peço para o barman uma dose de whisky e um maço de cigarros parados. 20 cigarros. Os 20 que teria essa noite. Caralho. Eu juro que eu li. Peço ao Batman. O Batman? Aí a música eu vou escolher essa aqui, ó. Vou colocar a música bem lentinha quando... Garçom, né, mano? O JP coloca essa... Garçom. Somos aqui nessa mesa de bar. Não, não? Não, essa aqui, ó. Mobilete passando aí. Cadê, mano? Cadê o quê? Eu me esqueci o nome da música. É no YouTube. No YouTube, pois é, eu me esqueci o nome da música. É do Dire Straits, mano. É. Susan of Sin. Toma! Tem Mr. Sandman, doido. O que tá, Fê? Na trilha sonora do Mafia. Mr. Sandman! Boa. Bring me a drink. O irmão não conhece porque não assistiu esse quadro futuro. Não, não assisti. Ei, macho, foda do Mafia, doido. É porque o filme se passa na década 40, depois na década 50. Aí muda as músicas, doido. O filme? É, o jogo. Claro, tem que mudar, pô. É que nem naquele Drive do Play 2, mano. É. Música antiga é foda. Depois... Só as músicas boas, né, na década 70. Não chega na década 2000, não. Ramo de música merda. É. Fala, meu Deus, como é o nome da música, mano? Cadê, macho? Tô no post. Sim, eu... É a do... Tá aqui, macho, essa aqui, mano. Tá te falando o negócio lá do... Brother, sim. Não, é a música mais triste de todos os tempos, né, mano? Macho Brothers in Arms. Olha essa imagem aí, doido. Mais derrota de todos os tempos. Aí, mas devia ser essa então. Ah, mas do F-Vest, F-Vest é sem noção, doido. Ah, tá aí, né? Sora. Ah, eu vou postar um negócio no Facebook que eu vi nesse instante aqui. Vou desligar aqui. Aí, ó, tá aí a música. Já tenho, acho, tempo suficiente. Não conheço essa música, não vou ouvir agora. Foda-se. Não conhece essa música, mano? Não. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't rule the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it for a winner. Dance to this, and you're gonna get. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. You can't touch this.